Volta Redonda! Quanto fiz pra te entender, mas foi em vão, chegou ao fim. Vou procurar em outro lugar alguém que saiba me amar. Se brincou e sonhou, alguém que somente te amou. Não sabe o que fazer, eu não vou mais te procurar, não. Você pode implorar, gritar e até chorar. Eu não vou mais acreditar. Demorei pra perceber que você não tem nada. Percebi que agora que você foi embora, eu não vou mais me esconder, não. Necessito urgentemente ouvir a voz de Volta Redonda. Cadê você? Canta aí! Desencana, facilita. E aí? Mete pé da minha vida. Ficou pra trás, desencana, facilita. Deixa eu viver em paz. Mete pé da minha vida. E você ficou pra trás. Mão pro alto! Lalaiá, lalaiá. Bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora. Não sei por que esconder. E agora quer voltar pra mim? Foi em vão, chegou ao fim. Vou procurar um lugar, alguém que saiba me amar. Você ficou, estou bom. Alguém que somente te amou. Já sabe o que fazer, não me esquecer. Eu não vou mais te procurar, não. Você pode chorar, gritar e até chorar. Eu não vou mais, suína. Demorei pra perceber que você não tem nada a ver. Percebi que agora que você foi embora, eu não vou mais me esconder, não. Sim, sim, sim, sim. Necessito gentilmente ouvir vocês. Solta essa voz, Volta Redonda, canta aí. Desencana, facilita. Canta, canta. Mete o pé.